chorar. Viver a vida sem lembrar do que passou. Mas por favor, não volte atrás. Pra que fingir que a história apenas começou? É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais. Coração não vai mais bater assim. Mas foi uma vez e nunca mais.